Essa aqui é sucesso. Alô, por favor, quem está aí? Do outro lado dessa ligação. Perdi o meu amor e eu estou aqui pra pedir perdão. Pra dizer que sem ela não sou ninguém. Minha cama está vazia sem você. Não durmo mais. Estou com febre de amor. Meu corpo treme, preciso do teu calor. Como é? Sofro demais. Não desliga. Pra acabar com a dor, só tem uma saída. Vou me entregar de vez na solidão. Pega nesse copo, segurando a tua mão. Cada dose boa, sinto tua boca encostando em mim. Já perdi as contas dessa saideira. Já tentei parar, mas não consegui. Garçom, traga a cerveja. Põe aqui na mesa que ela desligou. Vou ligar de novo. Não durmo mais. Estou com fé. Meu corpo treme, preciso do teu calor. Sofro demais. Não desliga. Pra acabar com a dor, só tenho a saída. Vou me entregar de vez à solidão. Pega nesse copo, segurando a tua mão. Cada dose boa, sinto tua boca encostando em mim. Já perdi as contas dessa saideira. Já tentei parar, mas não consegui. Garçom, traga a cerveja. Põe aqui na mesa que ela desligou. Vou ligar de novo. Joga no chão que eu quero ver se a galera sabe cantar comigo aí. Vou me entregar de vez à solidão. Cada dose boa, sinto tua boca encostando em mim. Não. Dessa saideira, já tentei parar, mas não consegui. Garçom, traga a cerveja. Põe aqui na mesa que ela desligou. Vou ligar de novo.